Protocolo Salvador, Mike X-Ray Juliette, barreado na 07, frequência livre, boa noite. Boa noite. 3600, portão 4, autorizado ingresso. 18951. Para o 04, 3600. Portão 4, afirmativo, Juliette, ingresso. Ingresso de Edson, 3600. Boa noite, livre pouso, 110 grau 07 norte. Pouso autorizado, tá 3152. Então, boa noite, é Portugal, vida to zero, on gate 11, clear to Lisboa, level will be 370. Primeiro, stand by to clear, é Portugal, vida to zero. I just need Michael clear, é Portugal, vida to zero. Volta 3, solo 08, libera a direita, solo 1219. 219. Alô, Salvador, muito boa noite, da 3152, pessoal. Prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, reportará antes da 3152. Mesmo que chegou o controle. 98, autorizado chegada a Mari, desse mantém a 3 mil pés, o ajuste 1012, guarde LSX 390. Da Juliette, 3152. 3152, portão meio autorizado ingresso. 0612, 3152. Portugal 080, Aero Copy. Go ahead, Portugal 080. Clear to Lisboa, fly level 370 via Pezul 10, Natal, Upper November 873, Baroque. After that, in accordia flight plan. After the core runway 10, left turn, Puka departure, Zipar transition, Salvador Control 119.8, H, Skolk 5566. Portugal Aviro, Brazil Square to Lisboa, Flight Level 370, Upper Zulu 10 Natal, Upper November 873, Barok, Flight Plan Route. Take off from runway 10, after departure left turn, book a departure, Zipar transmission, departure frequency 109.8, clock 5566, Portugal 020. Call me, start up and push back. Will do, Portugal 020. ground. Good evening, this is Argentina 19013. 1903, stand by, it's clearance. Okay, sir, standing by to clearance, Argentina 19013. Argentina 19013, south of the ground. Go ahead for Argentina 19013. Could you confirm the flight level to Buenos Aires? Did you request? I think it was 380. 380, roger. Stand by. Okay, standing by, Argentina 19013. De 8 dessa para 2000. Ajuste M2, autorizado final e LS XV, reporte localizador. 2012 aportará 0098. O 4107, boa noite, autorizado chegada Mari. Autorizado vai estar. Argentina 19013, are you ready to copy? Affirmative, sir, ready to copy. Clear to Sierra Alpha Bravo Echo, flight level 380. At takeoff runway 10 right turn, Arbor departure, LFA transition, Upper Zulu 21, Sierra Charlie Bravo, Alpha, Upper Alpha 310, Alpha Sierra Delta Echo Kilo. After that, in accord your flight plan. Saldo control 199 decimal 8, Skog 5571. Here, Argentina 19013, clear for Aero Parque, flight level 380, runway 10 for departure, right turn. I didn't copy the departure, and it's uniform salute, tuning 1. until Sorocaba, Uniform Alpha 310 until Aztec, frequency of departure 119.8 and 12.571. Affirmative, the departure is Alpha, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, and transition Echo, Lima, Echo, Foxtrot, Alpha. Give me a minute. Localizador, Bono 7, 10098. 098, complete final ILS, torre 1895. 895, obrigado. 9013. Go ahead. Ok, we understand departure is Arbor and transition is Coral. The transition is Alpha, Echo, Lima, Echo, Foxtrot, Alpha. Okay, sorry about that. It's Arbor departure, Elefa transition for Argentina 19013. Affirmative, call me Sarap and pushback. Sarap and pushback, Argentina 19013, thanks. Nível pouso, Bono 09? Autorizado pouso. Ok. Boa noite, Gol 968, autorização, Aracaju. Gol 968, autorização, Aracaju. 968, pronto, cópia. Pronto. Aracaju 230, Golf 677. Decolagem da 10, curva esquerda, Pucaru, 985567. 230, Pucaru, curva esquerda, Golf 677, 985567, Gol 1868. Chama pronto. Chamará, obrigado. 1098 no solo 26. Libere à direita, solo 121, décimo 9. 19, tá? Boa, 098, você livrou? 098, Alfa e Juliette, portão 5. Portão 5, 098. Desça para 2000, autorizado final ILS X-Ray, reporte estabilizado. The boss goes 0-0, and we are ready for push and start. Put goes 0-0, call me ready for taxi. And stood clear for push and start, and I'll call you for taxi. Push goes 0-0. Estabilizando, o seu 4107. 107, complete final ILS, chama 2 118, 19. XO. 7895, Telecom Fox, azul. É 6258, desça para 2000, autorizado final ILS, XR, reporte localizador. 2000 com 1012, autorizado ILS, vai reportar o Xanã 6258. Passo 107. Cortaremos, azul. Baixa travada, azul 4107. Autorizado pouso, 120 graus, 07 nós. Azul 4107. Livre pouso, 111, azul. Salvador, gol 18, na posição 1, pushback acionamento. Torres, 7-18-95. 7-18-95, 14, Xanã 6258, boa noite. Confirmar o troca? Gol 1170. Tá pronto pra cópia? Pronto. Campina Grande 370, Pesulo 10, Neuma após direto. Decoda 10, esquerda, Pucas e Pá. 119.8, 5572. De 3000, ajuste 1012. Tchau, 4107, prossegue via Alfa, reporta antes da Juliette, vai aguardar ingresso na prática. Pouso, 110 graus, 09 graus. Gente, livre pouso no 0, Xanã 6258. 5393, pátio 3, está livre, chame táxi. Gente, aguarde autorização de ingresso. Seu portão será 08. Tem um tráfego da Portugal sendo rebocado nesse tempo. Salve Salvador, Xané 6258, livrando a sua escuta. 6258, prossegue Alfa, reporta antes, corrijo. Vai para o pátio 3, a posição é a 8, mantém antes daquilo, tem um tráfego puxando lá no pátio 3. Mente Alfa, vai manter antes daquilo, Xané 6258. Torre Salvador, Paulo Salvador, gol no 868, está pronto para o ataque. Não se aviando 4000, estou na linha 1 hora 51 minutos, voltei no Salvador. Ponto de espera no 0, 1895, 1012 o ajuste. Ponto de espera no 8, 1095, ajuste 1012 para o gol no 868. Salvador, chegou no 68, no 0. Gol no 868, autorizado, decolar, 1 no 0 grau, 099. A linha de cola, pista 1 no 0, gol no 868. Alfa, antes daqui, no Xané 6258. Que a gente aguarde. Na escuta? Vou confirmar o pushback, tem um tráfego aguardando aí para ingressar no pátio. Informe para o táxi. Volte, 2000, respeite. Switch holding point, runway 10, taxiway India, QNH 1012, tower 118 decimal 95, Portugal 020. Taxi, get holding point runway 10, and the tower 118 95, Portugal 020. 4107, após o Portugal, posição 8, autorizado. Em 119.8. Boa noite. Controle de Salvador em 119.8. Gol no 868. Boa noite. 39, 5 horas e 15, alternando o Natal. Decolou na Puca Aruba. Seu ponto de espera, o 35393. Vai seguir o Portugal. 1895 a torre, 1012 o ajuste. Tá livre até o ponto de espera, seguindo a Portugal 5393, ponto de espera 5393. O trip para confirmar, mantém antes da. Aguarde para ingresso no pátio 1, ok? Mantém antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette o 5393. 6258, ingresso no pátio, posição 8, observando a TR. Gente, ingressa via Aquila no pátio 3, posição 8, a chané 6258. Prossegue após o azul que está ingressando. Vai prosseguir após o azul que está ingressando. Zero, até a retaguarda, assim que tiver condições, está autorizado. A gente vai ter que guardar um pouquinho, que eu lhe chamo daqui a alguns minutos, senhor Gol 97, obrigado. Seguinte. Salvador, Argentina, 1913. Argentina, 1913, contacte Fraero and call me startup, call me to taxi. Right, Azul 6908, desapara 2000, autorizado final ILS X-Ray, a ponte localizador. 2000 autorizado, ele é Activation, no localizador, 6908. Clear to take off, runway 10, 110 degrees, 08 knots. Clear for the takeoff, runway 10, Portugal, 020. 1868, voo em Aracaju. Pro de Aracaju, 1868, obrigado. ground, this is Argentina 19013. Go ahead. Please confirm, do you need us to call anybody or are you going to send us to follow me? I understand that we are authorized to push back and set up and I call you back for that. Is that okay? Affirmative. Clear. Thank you, sir. Trip 5393, mantenha a posição, vou verificar a possibilidade de decolar 3 minutos atrás do Airbus da Air Portugal. Minutos decolaria atrás, trip 5393, tráfego à frente é o Airbus 332 da Air Portugal que decolou. Lima tem então 1-0. Portugal 020, Airborne 49, contact Salvador, departure control 119.8, bye bye. 119.8, bye bye, Portugal 020. 5-2-6-8-5, boa noite. Check-in. Salvador Bruno, boa noite. Portugal 020, Airborne, book departure. Portugal 020, Clave maintain level 370, book departure. Please say again for Portugal 020. E Clave maintain level 370, book departure. Roger, climb level 370, book departure, Portugal 020. Uno 972, boa noite, autorizado chegada Mari, desse mantenha 3 mil pés, ajuste na 012. Direto ITAP, da presente. Belizou, azul 6908. Ok, complete final ILS, chame a torre 1895. 1895, azul 6908, obrigado. 393, autorizado a decolar, 120 graus, 109. Salvador, boa noite, azul 6908. É visual, às 5 milhas. Boa noite, continua a aproximação, cheque o trem de pouso. Ainda não baixou, travou. 6908, Palmará. Gente, na escuta. Salvador, Argentina, 1913, rising taxi. Argentina, 1906, clear to holding point via apron and India. Holding point, contact tower, 118.95, QLA, John 012. Autorizado de chegada, bom, fidência mantenha 4 mil pés, ajuste na 012. Decolou 5-2, chame o controle em 119.8. 119.8, 5393, voa. Boa, bom dia. Controle Salvador, bom dia, é o trip 5393. 5393, bom dia, suba ao nível 90, saída Puca. 190 em ascensão, é possível direto Aru pro trip 5393, senhor? Vou em Puca, aguardando coordenação, trip 5393. Vou no Puca, trip 5393, obrigado. Control Portugal, 020, NGL Select Z-Bar. Spy, Portugal 020. Sul 6908 no solo 54, libere a direita, solo 121, décimo 9. Direita, solo 219, 6908. Boa noite. Boa noite, 6908, Alfa e Kilo, pátio 3, posição 3. Ground, Dai Argentina 1913, calling point, India. Roger, Argentina 1913, clear takeoff, 110 degrees 09 knots. Clear takeoff for Argentina 1913. Persons on board, Argentina 1913. Say again? Argentina 1913. How many persons on board? One thirty-one. Roger, thank you. Boa noite, 3152. 370 para Maceió, Cinti da Bravo. Cinti, Maceió, agora em paz. Aguardo, 3152. Localizador, ajuste 1012, 9972. Maceió, 330, decola da 10, esquerda, Pulca, Aracaju, 119.8, 5570. Autorizado nível de voo 330 para Maceió. Decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Aracaju. Controle 119.8, transponder 5570, TRAN 3152. Está correto, tinha pronto. Chamada pronta, 3152. Sola azul 4221, com fim 340, ciência pede. Cópia. Autorizado com fins 340, rota do plano, decola 10, direita da Euleda Bridge, após Bridge, Pesolu no meia, 119.8, 5570. Autorizado com fins nível 340, decolando da 10, saída da Euleda Bridge, após Bridge, Pesolu no meia. Controle 198, transporte 5570, azul 4221. É, tchau, pronto, azul. Chamará 4221. Solo, boa noite, voo 1098, informação Charlie para Natal. 1098, só um instantinho. Solo, Salvador, TAN 3152, posição 6 para puxa acionamento. Autorizado, time táxi. Chamada para o táxi 3152. Guru 098, cópia. Pronto, cópia, Guru 098. Natal 370, Pesolu 10, esquerda, Pulca, Zipar 098, 5574. 370, Natal, Pesolu 10, decola da pista 10, curva esquerda, Pulca, Zipar 098, controle 5574, transponder, Guru 098. Aguardo, puxe acionamento. Chamada. Argentina 1913, Airborne S00, contact Salvador Approach Control 119.8, bye bye. Read 119.8, good night. Tiver acionamento, 970, gate 3. Pronto, no 3? Ativo no 70. Tá livre, Chantal. Tá, perfeito. 380, Arbor Departure. Argentina 1913, Climb and Maintain 380, Arbor Departure. Com 1098 no portão 5 para pushback em cima. E livre no 5, chame táxi. Livre, chamada para o táxi, com 1098. autorizado, Golmar 72.